da mente. Se você for da paz, venha com a gente. Seja consciente, tire o mal da mente. Se não for da paz, faça diferente. Antes tarde do que nunca, vou correr atrás. Passado é passado, futuro é a paz. Código de honra, ideia ativada. Mente consciente chegando na área. Aqui quem fala é o Xande, Taguatinga Norte. Tristeza, alegria, azar ou sorte. Aprendi a caminhar com as próprias pernas. Um grande homem faz história e vira lenda. Malandragem consciente sabe o que faz. A vida é dividida entre a guerra e a paz. Graças a Deus eu sou mais um sobrevivente. Atitude, humildade, mente consciente. Mais um maluco na lista, véi. Contrariando a estatística. Aqui é Orleingá, setor Pessu. Atitude de verdade não é pra qualquer um. Abençoe, meu Deus, o pão de cada dia. E leve a paz à periferia. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se liga na ideia que eu vou dizer de qual é. Como o rei falou e o DJ Rafa confirma. A violência, véi, leva muitas vidas. Aí, compadre, a morte ronda as ruas da cidade. Faça a sua, véi, que eu faço a minha parte.